Estranhas Ocupações e Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche, UFMG, apresentam Prosódia Musical, Jogos, etc., de Henrique Wall. Versão em audiolivro produzida por Henrique Wall e Frederico Pessoa, sob licença Creative Commons Compartilha Igual. Gravada em abril e maio de 2025, no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche, UFMG, por Frederico Pessoa. Declamada pelo autor. Obra originalmente publicada como livro, formato brochura, pelo selo Estranhas Ocupações, em setembro de 2024. Diagramação por Yuri Bruschi. Revisão por Yuri Bruschi e Carolina Deptuschi. Revisão adicional, desenho de capa e figuras, por Henrique Wall. Declamação adicional, Frederico Pessoa.